Alto Delta, ciente, muita interferência na sua transmissão, mantenha da forma das instruções. Acionado, pronto para ataque, se você quiser. Júlia, reporta um passado. Juliette decola de imediato. Delta, farol de Itapuã. Delta, mantém Itapuã, aguarda instruções. Mantendo o farol de Itapuã, setor sul. Firme, guardião sol. A gente considera o celular 4-3 para canto livre, guardião. O Mike Eco Delta tem condições de voo pairado na 35? Machado travado. 4298, pouso autorizado na 1-0, 1-3-0 graus 8-9, informa um helicóptero, Sikorsky 7-6, mantendo espera no litoral sul, na sua direita. Recente, autorizado, pouso na 1-0, azul 4298. Júlia, ali mantém 17. Cinco para Brasília, 320 já aprovado, rota Nibiru Sapuído, Whisky 10, Formosa, após direto, decolada 10, curva à esquerda, o perfil, desconsidera o perfil Golem, como você tinha solicitado antes, será a Momo Alba, após Alvo, a Nitsa. Após Nitsa, segue conforme o plano, 5506 transponder, controle 198. Copiou 320, a saída, decolada 1-0, curva esquerda, saída Moma, Alba, Nitsa, aciona 5506, controle 188, 198. Estou confirmando o perfil, é Momo, Albo, Albo, Nitsa. Confirmando então, Momo, Albo, Nitsa, 5506, aciona 1980, o controle. Vou Alexandre quando for entrar, puxa acionar. Autorizado, Juliette Alfa, teu ponto de espera da 10, lá 118.95 a torre, 1015 ajuste, bom voo. Estou autorizado a cruzar a final da 10, reporte na final da 17. Reportar na final da 3, chame centro Recife, em 1.26.85, alterna 1.25.45. 3.85.25.45, é o gol 9073, muito obrigado. Julie, autorizada a decolagem, mantendo a proa, fique atenta ao Mike Eco Delta, tá fazendo base para a direita, para 17. O vento é 120 com 8, ajuste 1015. Box autorizado, reporte na papá. Passaredo, bom dia. A linha não tem nada aí. O azul, Solos 47, direita 219. E direita 219, 4298. Lima, Lima Forte, autorizada, reporte papá. Bem-vindo, azul. Alfa, reporte Angela Juliette. E aí, Libertante, Alfa, reporte Angela Juliette, azul 4298. Gente, clear of air, both arrivals to 2,000 feet, altimeter setting 1015. 3015, descent via the bump arrival to 2,000 feet from American 90. Aqui é com Delta, 150 com 62, autorizado pouso 17. Autorizado, pouso 17, Delta. Autorizado, vai colar e 140 com 8. Altimeter setting 1015, America 980. Okay, 1015. Com a Airbus da guarda, vai iniciar o TAC, após o tráfego para correr a equipe de solo para iniciar e chame o TAC, após. Afirma então, após o tráfego na retaguarda, iniciamos para o TAC 62. Dan 3663, está pronto para o TAC 357 de autonomia, alterna Galeão 1183 a bordo. Índia Alfa 1895 a torre, ponto de espera, 1015 ajuste, bom voo. Índia Alfa 1895 a ponto de espera, obrigado, bom dia, Dan 3663. Ingressa a mesma, portão 08. Ingressa, portão 08, azul 42 na mesma. Alô, Salvador, o Xanier 6302. 6302, Salvador Recife, aprovado 35, tá pronto? 35 pronto. 350 aprovado Recife, Upper Whisky 58, decolada 10, curva esquerda, subida Pucajamo, transmissão Caju, 5510, transponder, controle Apere 1, 99, decimal 8. Ativa 350, Upper Whisky 58, só decolagem, saída Pucajamo, transmissão Caju, 5510, transponder, 98, controle saída. Férias, só complementando a curva esquerda, depois da colagem. Chama o condutor para posicionar. Curva esquerda passa, só para o posicionamento. Alto 51, frequência livre. Pode iniciar, chama o táxi. Pode iniciar, chama o táxi, chama 62 do nono. A 3 no 2 chamou pronto pro push? Seria do 2223 autorizado direto Vitória da Conquista. Direto Conquista, 2223. Salvador, passarei do 2223, da descida de Rio para o 270, por aproximadamente 40 milhas. Gente autorizado, parceiro 2223, após direto conquista. Após direto conquista, 2223. 360 já aprovado, preparada eu. Aqui aguardando 360, gol 960. Com 8, ajuste. Salvador, bom dia, outra 3663, pronto, quanto espera da 1-0. 3663, ciente, a linha e mantém na 10. A linha decola no 0, tá 3663. A linha e mantém. Perdão, a linha e mantém, tá 3663. Superior 50, decola 2, curva direita. Seguida da aula, da torre da PDEV, auto-saturo VIN, vai conforme 5473, o transponder, controle autor em 1998. Sim, ativo, autorizado 360 Guarulhos, Sanete NEP, DEV, decolada 1-0, curva direita. Funciona 5473, controle 1198, gol 1607. Podia só repetir a saída, por favor? Guiné, 1-alfa, BDEV. Corrige a saída, da EL, Leda, após Leda, BDEV, curva direita da 10. Afirma, então, na Dael, letra, após DEV, decolada 1-0, direita, o gol 1-6-0-7. Fere, chame o contorno para o puxo lá na remota. Chama o contorno para o puxo, o gol 1-6-0-7. Fala para o táxi do Xené 6211, 83POB, 3:40, confirma. Autorizado, Indy Alpha, 1895, ponto de espera, torre, 1015, morro. 1015 vai Índia Alfa e 1895 para a torre Yoshi, né? 6219, boa, até a próxima. Se contar com o radar, suba para nível 150 na saída PUCA. Sente, saída PUCA, o Lima anima a foto. Passaria 2223 já na proa de conquista? Negativo, só solicita agora de esquerda para 240 por 15 mil só que para a gente desviar na formação. Enter. Só decolagem, 120 com 12. Nível decolagem, então, no 0 para 100, tráfego, American 980, you clear ILS X-ray final runway 10, report established on the localized. Okay, we cleared ILS X-ray runway 10, report on the established on the localizer, American 980. Salvador, bom dia, Oxfam 6211, no ponto de espera da 1-0. Mantenha o ponto de espera. Linha 63 a 57, 19-8, bom voo. 19-8, obrigado, boa. Dando 3663. Salvador, azul 4299. Solicitou 360 Campinas. 360 Campinas, pronto, cópia? Afirmativo. Autorizado Campinas, o nível 360, via rota conforme o plano de voo. Bridge up Zulu 16, Bravo até o Zulu, direto Zulu Alpha November. Poderia confirmar a posição que tem após direto no seu plano? Tem aqui Bridge up Zulu 16, BHZ, Zanetti, tira seu número. Ok, Zanetti, Pirassununga confere, decolagem da 10 após primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda, Bridge, frequência do controle 119.8, aciona 5515. Autorizado Campinas no 360, decola da 10, curva à direita, saída da El, Leda, Bridge, controle 19.8, com transponder 5515, azul 4299. Correto, chama pronto, pushback, seu nome é azul 4299. Chamará azul. Salvador, bom dia, 2221, da Rocha, pergunta 0 Conquista. Irmão, é o 200 Conquista ou 5221? 200 Conquista. Cliente autorizado Conquista ao nível 200, decolagem pistão no zero. Após primeira curva à direita, subida gole, Eval após direto Conquista. O controle opera em 119.8, aciona 5517. Correto, 5517, chama pronto na remota 12, 5221. Gol 923, e 06, pushback acionamento. 612, autorizado, chama táxi, gol no 923. Confirma para 923? Portão 612, autorizado, chama táxi, gol no 923. Chama táxi, 923. Omni localize. Mach 980, contact Salvador Tower, 118.95. 18.95, American 90. Salvador approach, American 980 is with you, established on runway 10, Islas Boat X-ray. American 982, Roger, report, land gate now and locked. Say again. American 980, continue approach, report, land gate now and locked. Unreadable. Say again. We're cleared for the approach for American 980. What would you like us to report? Xenem 211, decolado 00, controle 19.8. 19.8, Xenem 211. American 980, wind is 130 degrees, 05 knots. Clear to land, runway 10, check land gear. Okay, clear to land on runway 10, gear is down and locked for American 980. Prode Leda, o Xenem 62, o nono. Fundo 923, todos para o ataque com Fundo 95 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando do Galeão. Usado táxi Juliette Alfa no ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste agora 10.05, bom voo, gol 1923. Liga táxi Juliette Alfa, 10.05 no ponto de espera 1895, bom trabalho, voo 1925. Salvador, bom dia, Gol no 435 no 5, pronto para posicionamento. Gol no 435, aeronave da companhia passando a retaguarda agora, após a mesma liberar o setor, está autorizado no 5, chama táxi. Após a aeronave da companhia, inicia e passa para o táxi, Gol no 435. Solo, Chanel 6225, 95 a bordo, 3 horas e 50 minutos de autonomia, 2 mais pontos para o táxi. Chené 6225, táxi à direita, segue o Boeing da Gol como número 2, no ponto de espera, torre 118.95, ajuste no 0.05, bom voo. Então vai liberar a direita aqui, guardar o Gol, vai seguir em segundo, 6195 a torre, 1015 o ajuste, o Chené 6225. 980 is clearing runway 10. Salvador, muito bom dia, Gol 1923, está próximo ponto, espera 10, pronto. Gol 1923, bom dia, autorizado a linha de colapso, 1040 graus, 069. Autorizado a linha de colapso, então 10, Gol 1923. Chanel 225, bom dia, após o início do Boeing, a linha mantém, cabeceira no zero. Salvador, Chanel 6211, poderia falar por onde me deve para evitar informações? Controle. O Chanel 6211 solicita por onde me deve para evitar informações? O Chanel 6211 agora. American 980, maintain position before taxi Juliet. Okay, we'll hold position here outside of Juliet, American 980. Contato na paciente 4861, autorizado a realizar o 180, vai ver a retaguarda, um Boeing da Gol, finalizou o pushback, vai seguir o mesmo até o ponto de espera. No ponto de espera, torre 1895, 1015 no ajuste. American 980, Juliet, gate 11. Okay, clear to taxi to gate 11, American 980. Pay attention at the traffic at your left side by Go Company, okay? Roger, American 982, we'll watch the track. Salvador, bom dia, 3859. 3859, bom dia, número 2 para cópia, aguarda Curitiba, 340, já aprovado. Salvador, o gol no 435 para o táxi. 7-0 a bordo, 2 horas e meia, autonomia alterna Aracaju. Utilizado táxi direita, Juliette Alfa, ponto de espera, torre 198.95, ajuste no 0-5, bom voo. E Juliette Alfa, no ponto de espera, 1895, gol no 435. Oxe, na 6225, confirmando, decolou azul no 0, controle 1 no 9, decimal 8. 198, Xamé. Controle, Oxe, na 6225. Autorizado Brasília, nível 3, 60, via UP, Zulu 17. Decolagem pistão no zero, após primeira curva à direita, realiza o perfil da subida gole, transição ofito, frequência do controle 1, 19.8, aciona 5516. Correto, chama pronto, portão 10, 3304. 3859, cópia. Manda o TAN 3859, pronto, cópia. A sua escuta, prossiga. Ciente autorizado Curitiba, nível 340, via Upper Whisky 58. Decolagem pistão no zero, após primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda, Sagaz. Frequência do controle 119.8, aciona 5514. Afirmativo, 340 Curitiba, Upper Whisky 8, saída da El, Leda, Sagaz. O controle 19.8, o transponder 55 no ponto, portão 3859. Correto, portão 09, chama pronto, 3859.